virou instrumento de trabalho. Ah. Então você não pode dar uma espada para o seu caboclo de Ogum. É, ah. Você não pode dar um arco e flecha para o seu caboclo de pena. Então você também não pode dar o pano para cobrir a cabeça. Não é tudo material? É. Seria apego se eu falasse assim, olha, eu não vou embora. Se eu não puder levar, como é que eu vou embora se eu sou espírito? É. Eu vou ficar aqui, apegado aqui, é meu instrumento de trabalho. Aí eu volto naquilo que eu falei, tá vendo, filho? Se cria coisas para se contrariar. Entendeu, filho? Sim, sim. Se eu fosse tão evoluída, não precisava me acumular. Eu só estou num patamar um pouquinho mais de evolução. Entendi. Evolução, filho. Eu também estou indo em busca de evolução. Aqui eu chego naquela luz que você perguntou se eu era. É. Entende, meu filho? Sim. Entendi. Então se cria lá. Para que aquilo? Para que isso? É. É sempre algo querendo espetar um, espetar outro, filho. Então uma mesa banca. Não precisa colocar o copo com água. Não é tudo? Apego. Um grau de evolução, não se precisa de nada. É, no final não precisaria de nada. Então, onde se tem a incorporação material, você também vai necessitar de coisas materiais para representar o trabalho daquela forma. Entende, filho? Sim. Viu como fica difícil? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É. Não tem problema, não. Pode falar que Gingó é requerida, que Gingó está apegada, que Gingó não é. Não tem problema. Gingó Maria vai continuar trabalhando no mesmo jeito, trazendo a palavra para quem quer escutar. Gingó Maria vai vir para ajudar aquele filho que quer ser ajudado. Não é? Sim. Espírito não obriga ninguém, não, filho. Mas a gente dá o remédio. Você quer tomar um chá junto, a avó quer dar para você? Toma, você não quer. Aí é o chique. Sim, entendi. Então, é a pessoa mesmo que acaba perdendo a oportunidade de receber uma ajuda, né? Cria já algo para se atrapalhar antes de querer. Né? É. Tanta coisa para se apegar e se ver, né? Olha, tem apego à caneca, tem apego ao centro. Aquele pequeno, né? Pequeno. É. Ah, quem é que é menos evoluído? Eu que tomo na minha canequinha de bar ou a pessoa que falou que eu sou apegado? É. Né? É sempre aquele que julga, né, vó? É. Que fica aí. É uma pessoa desocupada, né, vó? Com o bem do próximo, com o bem pessoal. Não faz nada para se melhorar. Não é, filho? Vai lá e quer sempre criar alguma coisa. É o que eu falei. Gingó, muitos vai ver Gingó, sim. E veio outra gimbozinha, outro gimbozinho, não é? É. Aí vai ficar comparando. Nossa. Eu já não era gimbal nem em vida, ninguém. Você é gimbal no espiritual, não é? Gimbal é assim, a outra neguinha velha é de outro jeito, né? Vê, meu filho? Entendi. Gim não é todos os papais que trabalham como papai, tá? Aí papai Gim fala, dá uma palavra de ensinador. Aí o outro vem e já começa já a criticar o que o pai falou. Não é melhor, Jim? Guarda as palavras boas. É. O que não te serve, você passa a peneira. Não é, filho? É. Ai, não. Nem começa a escutar e já está falando mal. Não é, filho? É. Você viu como está feio? Está feio, vô. Está feio. E nós somos estéreis, filho. É. Nós, você sabia que espírito sobra? Chora, mãe. Chora, nós entristece. Ai. Ai, mas chora de cair em lágrima, não, é uma forma de falar. Gente, nós não chora de tristeza, de ver se perder. Não é, filho? Há muitas luas, muita gela, né, que fala, muita gela atrás. Um espírito vinha, um médium, e tomava o corpo do médium, aquele médium trabalhava. O povo não sabia ler. O povo não sabia escrever, mas o povo aprendia a fazer um remédio. Não é, filho? É. Hoje o que acontece com a mediunidade de vocês? Vocês têm que ficar aí, ó, trabalhando para desenvolver, para desenvolver, para desenvolver. Mas por quê, minha mãe?

esteja. Quem jindê bronca mim pra junxê? Pra junxê frotarexê sua vida de material, viu, meu filho? Pra junxê ter um bom jim trabucador? Pra meu jim fri fortalecê um jim praxe que meu filho precisa dar na vida, viu? Viajar uma chanta, já brinchou a junxê, meu padre, já brinchou a junxê. Pra junxê, junxê forte, filho. E no caminho do amanhã esteja o seu. Que este velho com essa velha cá, que em vrai tava só com a gente brutador. E meu friche curando eu. Num dia querendo soltar mais nego, jim pró demais, empregou, né, velho? Pra gente trazer, gente falador, gente queixa velho. Pra gente cheio dessa terra, meu filho. Lembra um pouco mais de pai no chimba da gente que é o coração. Num gente anda por essa vida. Um frio chorar escondido. Porque quando ele chora, não mostra pra quem a gente tá em volta, mas mostra pra nós Senhor Jesus Cristo. E nós Senhor Jesus Cristo vê as lágrimas que xingai. E de manda agir na lua certa, uma gentilidade, uma luz, viu, meu filho? E este velho veio cá, pra gente também gentagem, frumosura de fortalecimento na vida da Junxês, viu, meu filho? Graças a Deus. Pra que a Junxês possa agir chorir de verdade, né, filho? Pra que a Junxês possa conhecer e ver a caridade da luz que o sol tem, né, meu filho? Pra não andar com a cabeça agindo embaixo. Pro queijo muitas vezes você pega uma carocha, sai caminhando numa estrada grande, ninguém pensa como é difícil. Não, mas não é difícil, meu filho. Por que a gente tem duas pernas para caminhar? Graças a Deus. Oh, meu pai, graças a Deus. Meu? Obrigado, viu? Um gente tem duas pernas para caminhar. Um nova luz encheja, né? Um gente. Hoje um cheio pode fazer infralador com o menino que nem um deixa olhar cá pra cuidar, viu? Não, mas gente, vou me dar um tacajo, nego veio também fala, né? Isso, ensina também. Vou esperar só chegarem, né, com as suas coisas. Assim o senhor fica mais à vontade, daí eu vou falar com o senhor sim. Olha lá, já tá no caminho, pai. Pô, graças a Deus. Mas olha, nós aqui, tanto eu como quem tá vendo, fica muito honrado com a sua visita, viu? Nossa, que coisa mais linda, né, vó? É, filho, é um grande presente espiritual, viu? Oh, graças a Deus, vó. Que coisa mais linda, vó. Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? O seu cachimbo na boca, puxando a fumaça, chorando no mar. Ele é do cativeiro, ele é pai Miguel, ele é milongueiro. Ele é do cativeiro, ele é pai Miguel, ele é milongueiro. É aquele velho que vem no caminho andando devagar. Seu cachimbo na boca, puxando a fumaça, chorando no ar. Seja, meu pai. É preciso, vó, que a pessoa abra o coração e se coloque receptivo ao amor de Deus. O que falta no mundo de vocês? Amor? Amor. Respeito? Olha tudo que acontece. Hoje

Como é que você pode servir de um bom instrumento de trabalho se você, por fora de um círculo de energia espiritual, leva maldade, leva mau pensamento, leva indaga, quer fofoca, leva palavras que quer fazer o próximo sofrer? Do que vai adiantar tudo isso, meu filho? Nada. Então, o que nós esperamos para que o médico seja bom é seja cumprir todo o seu dever espiritual com humildade, meu filho. É abaixar a cabeça e escutar quem tenha mais da bom consigo. Viu? Viu, meu filho? Sim, senhor. Não é, minha velha? Não dou nem valor para os mais velhos. Não dá, não dá mais. É verdade, mano. O povo vê um velho, uma personagem. Ixi, tá vendo como dá? É assim mesmo, pô. Já veio cheio de reumatismo. Aquele viveu mais, achou muita coisa e pode te dar uma palavra que vai te ajudar lá na frente. É mesmo. Ô, meu filho. A gente tem mais um respeito. Quer conhecer o seu espiritual? Quer conhecer seu caboclo? Vá numa mata fechada, abraça uma árvore, meu filho. Encoste sua cabeça nessa árvore e conversa. Você vai ver o que você vai sentir. Oh, graças a Deus. Não é assim, velho? O povo não conta mais tempo, meu filho, para isso. Não tem o que deixar pra ver. Não vai, filho. Não vai em busca de natureza. Entende, meu filho? Sim. Se precisa. Não se há espiritualidade sem a natureza. Não. Não tem jeito. Não é? É. Negozinho, velho, vai fazer farador assim pra você, meu filho. Negozinho, vou, Miguel. Fala mais rápido. É, graças a Deus. Negozinho velho vai fazer um faladão assim pra você. Mas não sei se dá tanto pra tantos. Quanto tantos se dá pra você? Olha. Quantos tantos se dão pra você? Muito pouco, né? Muito pouco. Só os seus próprios pensamentos que se dá pra você e bons espíritos que tá assistindo tudo aquilo que você tá passando. É. Quando você deita na tarimba e você diz a nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, me dá a oportunidade para fazer melhorar o meu dia que eu estou precisando. Não é assim, meu filho? É sim, senhor, pai. Hã? Quantas vezes você entra dentro da sua, lá, do seu casuar, e você faz pensador e falador sozinho? Quantas vezes você sai pelas estradas da sua vida, meu filho, carregando as suas coisas, e você ali sozinho vai fazendo falador com você mesmo, na esperança que se melhore um bom caminho para você sorrir de verdade e ser feliz, meu filho? É. A espiritualidade é alegria e amor. A espiritualidade é união, coisa que os seres encarnados não têm. É um querendo passar por cima do outro. É um querendo cobrir o rastro do outro, meu filho. E quando você se faz querer cobrir o rastro do outro, passar por cima do outro, será que você está lá nas mãos de Deus para cumprir a espiritualidade? Não, pai. Não está, né, meu filho? Não, senhor. Não está. Muitas vezes um filho faz falador. Ah, mas para que eu vou entregar uma vela para um espírito? Para que eu vou acender uma vela para um espírito? Ele já é espírito. Ele já é espírito. Para que eu vou entregar uma obrigação para um espírito? É, mãe. Ah, meu filho, toda a luz que se acende clareia o escuro. Ou não? Sim. Quando se acende uma vela, quando o nego velho está acendendo essa vela, será que é para o espírito de nego velho? Não, é para o seu espírito. É para clarear a sua vida. É para clarear a vida das meninas que estão aqui, meu filho. É para dar vocês a saúde. E muitas matérias não faz entendedor e nem busca saber o conhecimento. Logo já faz a indaga. Se é um bom espírito, se é um espíritozinho elevado, para que precisa disso, meu filho? Mas aí nego velho faz falador para você. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava lá com seus discípulos, que ele fez? Que ele pediu? Logo para se acender uma lamparina para deixar tudo aceso e clareado, não se vivia no escuro, né, meu filho? Olha. É, meu filho? Você quer viver no escuro? Não. Não, espiritual muito mesmo, né? É. Então hoje eu sinto aqui fazendo falador com velha Maria e com Miguel. Aqui está cheio de espírito. Junto com José, com Dudela, cheio de espírito aqui da casa. Essa velha vai iluminar todos para trabalhar no mesmo direito da igualdade, ver as necessidades de meu filho e ajudar meu filho, ver as necessidades de minha filha, ajudar minha filha, ver as necessidades de minha filha, ajudar minha filha. Por essa chama de luz que está aqui, meu filho. Porque aquele que vive no escuro e enxerga a escuridão, não encontra o caminho. Encontra, meu filho? Não, pai. Hã? Não. E nego velho vai fazer falador para você. Quando um ser encarnado desencarna, que vai se fazer a celebração da missa, quando chega o sétimo dia dessa missa, é para quê? Acende-se uma vela e se diz a pronúncia, meu filho, do falador. Que esse irmão e essa irmã seja caminhada pelo caminho da luz. É. O caminho da luz é a claridade, não é, meu? É, sim. Então tá aqui a claridade acesa, para tirar a ignorância do ser encarnado. Oh, graças a Deus. Não é, meu? Não, meu filho. O nego fala demais. Deixa a velha falar. Vó, explica pra gente aquela parte que Jesus, e depois o senhor também complementa, pai, que Jesus falou, essa figueira tem algum figo? O que, que ele quis ensinar? E a figueira não tinha nenhum figo, vó. Passou a temporada, não produziu o figo. Olha, meu filho, vai não acreditar. É? Nós em paz. O povo vem numa casa, aí vamos falar assim. Aí deixa o dono da casa deixar ela assim, hoje não vai ter paz. Aí o povo que vem fazer visita fica barro, xingando. Mas eu vim aqui para tomar o passe. O passe já te começa no seu pensamento. Se você já está em meio espiritual, você às vezes precisa ir lá para ele passar a mão. Eu estou aqui, meu filho. Estou escutando o que o povo está falando. E eu estou aqui só indo para saber se os seus pensamentos são verdadeiros ou não. Oh, graças a Deus. Porque a boca fala o que quer. Fala o que quer, bom. Mas o pensamento não tem como você voltar atrás depois que você pensou. É mesmo. Então, é como. Isso aqui é um selo, meu filho. É. Né? Isso. Quem é que põe a vida no selo? A sua fé, o seu pensamento. Vai acender uma vela por acender, não vai trazer fruto nenhum. É. A figueira não vai dar fruto para você. Ah, é. Entendeu? Sim. Aí nosso Senhor Jesus Cristo viu lá a figueira que não tinha fruto nenhum, né, meu filho? É. Não tinha figo nenhum. É. E o povo tudo olhando, né? É. Agora nem o velho vai fazer um falador para você. Será que quem plantou aquela figueira estava com bom coração? Oh. É, meu filho? Que nem aquele pescador que se lançou no mar quando voltou, não tinha peixe nenhum. E vai para um lado e vai para o outro do mar, não catava peixe. Quando voltou, nosso Senhor Jesus Cristo disse, vamos para dentro do mar comigo. Mas, meu senhor, o que nós vamos fazer lá? Já jogamos leite para tudo que é lá e não trouxemos peixe nenhum. Será que você fez com bom sentido, com bom coração, jogar onde era preciso? Oi. Quando se foi para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo disse, joga aqui a rebanha. Oi. Quando se trouxe, tinha muito peixe ou pouco peixe? Filho? Muito. E depois que passou a temporada, aquele figo floresceu ou não floresceu, meu filho? Sim. Aquele pé de figo floresceu ou não? Agora, pai, não deu, né? Não deu fruto. Mas por quê? Por que não deu fruto? O rapaz que plantou, plantou de má vontade. Então tudo que se faz com bom coração se nasce o grande amor. Ah, se o grande amor, a boa colheita. Sabe plantar para você poder colher, né? Como, fala? Saiba plantar. Saiba plantar. Saber é plantar com amor. Para poder colher, meu filho. É a espiritualidade. Quer, a vida. Quer mais plantador que os passarinhos? Oh. É mesmo. Não é? É mesmo. Quer mais plantador que ele? Nosso Senhor quis ensinar aos vocês, Senhor, que tudo que é plantado com fé, nada é colhido. Viu, meu filho? Os você pode achar que uma terra é seca, que nada vai dar ali. Mas se as você pôr amor, ao você começar a tratar daquela terra seca, a primeira semente que você jogar lá dentro, molhar, com o tempo vai crescer. Uma pequena árvore, depois de uma pequena árvore, uma grande árvore vai dar muito fruto. É sim. Viu, filho? Sim. Tudo que Deus põe a mão é no sentido da luz e do amor. Nada, filho, que Deus põe a mão é só por pôr a mão. É porque Ele põe a mão com a certeza que Ele vai levantar e vai dar auxílio, e vai dar cura, e vai dar caminho aberto e vai dar ajuda. Não adianta você querer fazer uma mata, se é toda aquela árvore que você plantar, vai ser com amargura, com rancor, com ódio. Todos que passarem por ali vão enxergar aquela mata como uma escuridão sem vida nenhuma. Meu Deus. Eu vi. Nem a natureza vai querer viver lá dentro. A natureza, que eu digo, são os bichos que moram dentro de uma mata, vai querer viver lá dentro. Porque está tão mal, está iluminado, está tão obscuro, meu filho, que lá não serve para nada. Nossa. Só para o sombrio. O sombrio é aqueles espíritos que são perdidos, vagantes, viu? Que não tem caminho para nada, só quer viver no escuro. Viu? E então, e aquela passagem que diz assim, se o seu braço escandalizar, corta ele e joga fora. Você sabe o que quer dizer isso? Você não aprendeu? Na leitura divina? É que tudo aquilo que é maldade e mal segurado, tudo aquilo que é colocado, meu filho, como inverdade, como maltrato, como se julgar sem merecer, como se empreguizar sem merecer, aquilo não presta para nada. Se você só pode amaldiçoar, se você só pode fazer reclamador, se você não pode ser o sustento, para que você serve? Então joga o que está podre dentro de você que não serve fora e faz renascer novamente. Foi o que quis dizer a própria escritura. Se o braço não está bom, se não serve, arranca e joga fora. Porque aquilo ali está amaldiçoado, não serve para nada. Viu, meu filho? Vó. Estou fazendo falador demais. Vó, se, então se a pessoa, ela finge assim, que ela não entende o que o preto velho está falando, é bom para ela isso, vó, se dá uma de desentendido, quando no coração dela ela já capturou a mensagem? Isso te fecha, né, filho? É. Quando te fecha, igual você fez aí a pergunta das escrituras. É. Aí tem muitos que tem formas bonitas de se falar em cima das escrituras. É. Se o nego velho falou da forma dele. Isso. Ainda vai ter nego que vai falar assim, esses de inveja não falou nada com nada. É. Não é, filho? E perde a oportunidade, né, vó? Mas a minha velha. Não, mas ele deu a forma espiritual de se entender. Mas o povo quer a palavra, vocês. Não quer a nossa palavra. É. Mas é assim. O povo quer escutar o que quer. Se você vem aqui e Jimbó fala assim, olha Jimbó, eu vou fazer isso. Eu Jimbó fala assim, não faz não, filho. Você já vai ficar contrariado com o povo. Imagina, não vou fazer. É. Eu gosto. Eu quero? É. Então faça, meu. Então por que você vem perguntar pra ver? Se você perguntou, eu vou lhe falar. Sim, sim. Não é? É. E todas as perguntas e a resposta, mesmo que não seja da luz daquilo que você carrega no seu coração, viu, meu filho? Porque muitos em frio vai dentro de uma casa sagrada, de uma igreja, veja em prada, vou fazer falador lá, mas ele está ali, num corpo presente, mas o preenchimento dele está fora dali. Ah. E o que, que ele quis aproveitou daquilo ali, meu filho? Não aproveitou, pai. Ei, meu filho, nada. Meu filho, a espiritualidade está em festa. Olha. Com um representante. Graças a Deus. Da espiritualidade, que é o representante maior da Igreja Católica. Olha! Não é, meu filho? Sim. O que você sente? A espiritualidade está em pé. Sim, sim. Entendeu? Graças a Deus. Olha o que ele conseguiu fazer. É. Você acha que em volta dele só tinha católico, meu filho? É. Não, filho. Muito espírito. Vocês não têm religião, né? Filho, nós temos nosso Senhor. Olha lá. Aonde ele manda lá, nós vai. Nossa Senhor, filho. Aonde é a luz, né, minha filha? É o que falta. Podia ser mais e mais representantes, né? Ai. Com humildade, com carinho, com desapego. É. Não é? Sim. Com abraçar, com sorrir. Olha, avó. Não é? É. Não estava faltando? Isso. O povo católico não estava investido? Tá. Tava, meu filho. Tava. Mas deu aqui. Animado. De falar, poxa, tenho que continuar levando minha bandeira. E é isso que a parte da Umbanda, a parte do Espiritismo precisa, de bons representantes. Oh, graças a Deus. Bons representantes que se unam. Sim. Não queiram derrubar o outro. Não é? É. Nossa. E tem bastante inveja, infelizmente, né, vó? Um quer fazer um trato mais bonito que o outro. Ai, vó. Um adereço mais bonito que o outro. O povo vai com os pescoços assim, de tanto fio pendurado, nem se mexe. Ah. Não é, meu filho? Ah, vó. Cadê eu pegar na mão e falar, vamos lutar junto? É. Vamos juntar nossos povos. Né? É. Aqui assim nós falamos. Eu falo para os filhos que passam casa de vó. Ah. Eu quero que meu filho seja você que vem cá, seja uma raiz. Ah. Eu não quero uma folha que caia e se vá ao vento. Eu não quero o fruto que acontece caindo assim. Eu quero a raiz. Filho de santo tem que ser filho de fé, não filho de santo. É. Nossa. Filho de santo todo mundo é. É. Filho de fé é aquele que está do lado. Do lado. É aquele que cai. É aquele que vem com alegria no dia do trabalho. Pode ter passado a chibatada toda, filha, nos outros dias. Mas no dia de cumprir a missão, está de coração aberto. Oh, graças a Deus. Porque nós pode não resolver tudo, meu filho, na vida de vocês, que nós não temos permissão. É. Não é? É. Mas nós pode, meu amor, que você vai buscar o seu espiritual, você abre o coração e fala, passei por isso, vós sabe, dai-me força. Confio na sua luz. E é onde nós abraça e realmente leva às alturas seus pedidos. Porque você tem o filho sai formoso, mas aquele filho que já está estagiando aquela bagagem toda, cadê? Cadê o espiritual que fez eu passar por isso? Não é? É. Culpa. Culpa. Sempre um culpado. Nossa. E nunca ele. Nunca ele. Nunca dinheiro, matéria que é cheio de dinheiro. Que a cada tempo, a cada lua e a cada dia está fazendo errado, errado. Mas é muito de infraço, filho, você achar uma porta para você sair, mas não querer achar uma porta para você entrar. É muito fácil, filho, você jogar pedra lá e dizer que foi outro que jogou. É, mas é difícil a você entender que foi você que pegou a pedra e jogou. É. E que a você tem que deixar aquela pedra no caminho, a você tem que deixar na natureza. Então o que a gente está se precisando é isso, meu filho. É as matérias, saber que o orelho que se faz precisa também se pedir perdão. Precisa pedir a Deus para se fortalecer, para não cometer mais. Mas as matérias jogam primeiro em cima de nós. Os lombos dos pretos velhos é pesado, meu filho. Os lombos do caboclo é pesado, o lombo do povo da costa é pesado. Sabe por quê? Por quê, pai? Porque o médico não quer saber. Quando ele acha que aquilo que ele quer não tem nas mãos por não ser merecedor, aí o espírito não está me dando. Eu vou largar a espiritualidade. Ah, o espírito não está me oferecendo, eu vou deixar de não ter ele cumprir a missão. É. Mas o que ele está fazendo por merecer, filho? O que ele está mostrando a ele que ele é capaz de ter? Nada, meu filho. O povo tem preguiça até de tomar maionca. O que, que é isso, vó? É onde foi. Ah. Tem preguiça, preguiça. Fala para o povo, seu tamanho. Mas vocês vejam tudo, né, vó? Vocês veem tudo ali no, na hora, né? Agora, o pai Anguiel, o senhor falou da pedra. Às vezes, uma pessoa tira a pedra na outra, dizendo, justificando, que a outra que é culpada de fazer ela se sentir mal. Isso existe? Ô, meu filho, mas você só vai ser ferido se você deixar a ferida estar aberta. Ah. Se você não deixar a ferida ser aberta, você não está ferido, meu filho. Ah. Quando você pega aquilo que é jogado para fora e se martiriza, quando você pega aquilo que é jogado para fora e faz de sofrimento na sua vida, é porque você quer sofrer. Então, quando você vê que jogaram uma pedra na você, criaram uma ferida e aquilo foi curado porque não fez ferida na você, você não vai se sentir fraco, você não vai se sentir perdido, você não vai se sentir amargurado. Porque aquilo que foi jogado, viu, olha, passou para um lado e para o outro e não fez importância nenhuma. Viu? Tanto os brancos chicotaram nós no tempo da escravidão, e quantos brancos nós viemos pela ordem de Deus ajudar na terra? Faz um falhador para mim, viu? E quantos brancos nós vemos tudo como irmão, não vê como diferença de uma chibata? Olha. Hein, meu amigo? É um exemplo, pai. Então, meu amigo, então vocês precisam fortalecer, acreditar mais que vocês precisam viver no natural de uma vida feliz, do que no inatural de acreditar somente nas palavras malegas. Que é jogado em cima das vocês. Olha. Aí vocês vão alcançar tudo o que vocês precisam para viver melhor nesse mundo, viu, meu filho? Oh. Sabe como você combate o seu inimigo, meu filho? Como, vó? Rezando por ele. Rezando por ele? É. Tá certo. É, porque só rezando por ele é que ele vai alcançar a luz. E assim você não está dando força para que aquele ódio daquele outro venha até você. Você está rezando. Rezando pelo anjo da guarda. Quando você souber que uma madeira lhe quer mal, reze para o anjo da guarda dele. Olha. Acione o anjo da guarda daquela pessoa. Tá certo. Entendeu? Sim, coloca uma vela branca e reza. Reze aquela pessoa, mentalize. Às vezes não precisa nem de vela. Vocês rezam muito pouco, meu filho. É, vó. O povo já não quer mais fazer oração. Não quer. Reza oração. O povo põe até isso, combate. Macumbeiro reza. não é macumbeiro, ora. É. Olha só, filho. Não tá certo. Então vá até Nosso Senhor em pensamento, né? Sem nome, né? É. Até nisso tem, tem assim, né? É, olha, reza. Quem reza é macumbeiro, né? Mas hein, vó? O rapaz outro dia falou pra mim, mas o que ele fez pra mim é muito feio, foi muito mal, eu nunca vou perdoar ele. Ele já tá se escravizando diante de mim. Oh, meu Deus do céu. Ele tá fazendo mais mal a ele do que o próprio, que desejou, né? Mas tá certo isso daí, Pai Miguel, o quando é mais feio o que os outros fazem pra gente, daí a gente tá certo em não querer perdoar? Não, meu, você tem que perdoar. Olha lá. Porque só assim você perdoando, não dizendo a ele eu lhe perdoo, mas dizendo a Deus, olha meu Pai, aquilo que esse meu irmão fez a mim, perante a sua presença, sua lei, sua luz, eu perdoo. Mas que ele possa abrir os olhos, o pensamento e o coração e saber que está errado. Aquela mágoa de não, que você carrega de não perdoar, filho, não vai fazer mal a ele, porque ele já está sendo feito mal a próprio si. Vai fazer mal a seu espírito, vai fazer mal a sua vida, vai fazer mal a sua matéria. Porque uma mágoa de não perdão, filho, escurece o próprio espírito. Olha a sujeira, filho. O povo se reúne. Me peguei no trabalho. Onde se vai invocar luzes, né? É. Espirituais. É. Aí se ajoelha e reza para Deus. É. Aí se eles falam assim, eu perdoo, perdoa nada. Olha. A pessoa está ali, está mal querendo o irmão e está rezando por nós. Oh, meu Deus. Não é, meu filho? Não é mentira. Acontece, minha avó. Então não reza por nós. É. Está falando palavras à toa. Falar o que eu falei. Fala inocente. Vocês não são perfeitos, mas tem que se tentar alcançar o melhor. Melhor. A cada dia você tem que melhorar. Você reconhece os seus maus, como fala, os seus defeitos. Isso. Todo mundo sabe os seus defeitos. Eu tenho que melhorar nisso. É mesmo. Então Deus me dê forças para melhorar nisso. Que meu anjo da guarda, meus guias e meus amizades me ajudem a melhorar isso. Você tem uma perfeição. Não é, filho? É verdade. Mas não. A pessoa precisa continuar naquele mundo de raiva, de ressentimento, de mágoa. E que canal que se consegue ser aberto por uma luz entrar? Se você está ali cheio de mágoas. Oh, meu Deus. Não tem jeito, vó. É, um bloqueio. Bloqueia qualquer energia que possa ser vindo. Oh, meu Deus. Não é? É. Como se pode indiscar que é praticante da luz divina de Deus, meu filho? Se você leva mágoa. Ai, Deus não quer os seus trabalhadores, filho, carregando mágoa. Quer carregando luz. Amor. Viu, meu filho? Sim, sim, sim. Ô, vó, o rapaz falou assim, eu vou dar um jeito de encontrar minha paz de espírito sem perdoar aquele outro. Eita, esse ensinamento é muito cheio. Como é que faz isso, vó? Se o espírito faz morador dentro de você, meu Deus. Se a matéria está carregada de mágoa, sem perdão, como o espírito ele vai encontrar a paz do espírito? A mágoa é o câncer que está no mundo, meu filho. Olha. A mágoa é? O câncer que está no mundo. Que está no mundo. A mágoa. É dizer assim, eu queria que o outro fizesse do meu jeito e não do jeito que Deus deixou ele fazer. É assim, irmão? O outro? Você quer corrigir o outro, não é? Olha lá. Você corrige. É. Olha aqui, filho, faz assim, assim, assim, assim, está errado. Você parou para pensar o que você está errado? Não, imagina, você é perfeito. Uhum. Não é só se apontar o outro. É mais e fácil. E viver no erro do outro. Tá certo. Não é? O Pai Miguel, o senhor é se apresentando como preto velho na Umbanda. Explica para quem está chegando na Umbanda hoje, para a gente falar um pouco disso também. O que é a Umbanda? Ô, meu filho. A Umbanda, meu filho. Eu vou dizer que seja uma casa. uma senzala, aonde uma luz brilha tão forte, aonde uma luz ilumina tantos lugares que os olhos e o coração jamais podem chegar. Por quê, meu filho? Porque a luz da Umbanda, a Umbanda, é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou na terra, para dizer assim, olha, aquilo que você se sentia perdido pelo caminho da vida, aquilo que você não sentia que era religião, mora ali dentro a paz, aonde você precisa encontrar o primeiro espírito que incorpora na vida. Qual é o primeiro espírito que incorpora na vida que está dentro da Umbanda? É o seu espírito, filho. É a luz da conduta do seu espírito. A Umbanda, ela foi criada ao mundo, meu filho, foi dada ao mundo das vocês para mostrar a vocês que nessa divisão de religião que é tão dispensa, tão grande no mundo, ela também faz parte, não da pobreza, não da sujeira, não de ser menor, de se viver, filho, na igualdade, mas poder se ter um amanhecer melhor, poder se ter, filho, um sentido de melhor, para poder estar diante de um espírito falando, abraçando, sendo abençoado pela lei divina. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisava ter uma casa para que os filhos dele pudessem entrar e ali encontrar os espíritos manifestados para ele saber que o mundo espiritual existia. E de que forma se fez isso? Trazendo a Umbanda para o mundo das vocês, meu filho. Porque já se tinha a criação da Igreja Católica, meu filho. E a Igreja Católica, as pessoas entravam dentro da igreja e sentiam ali, sobre as orações, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não estava feliz só com aquilo. Então ele disse, eu vou criar uma religião sobre os espíritos, para que os espíritos possam fazer a manifestação e mostrar que adiante do meu mundo, onde eu sou rei, existem também os trabalhadores que chegam na terra, abraçam, abençoam, manifestam ali a energia das coisas material para desagregar da vida de um médium, meu filho, o sofrimento, as lágrimas e a dor. Então a Umbanda, ela é tudo o que significa luz, esperança, caridade, igualdade, respeito para com si próximo. É se respeitar e respeitar o próximo, meu filho. A Umbanda é fundamento que da menor ou da maior simplicidade se obtém, meu filho, uma ajuda tão infinita que se dá continuidade de fortalecimento dessa para a outra, meu filho. Graças a Deus. A Umbanda é isso, meu filho. A Umbanda, meu filho, não é demanda, a Umbanda não é maltrato, a Umbanda não é perseguição de palavra, a Umbanda não é colocação de que se é melhor que o outro, meu filho. A Umbanda é como se faz se dizer, é o rio que corre a água, é a terra que é plantada, é o fogo que aquece, é o ar que respira. A Umbanda é isso, meu filho, é casa de todos que queiram viver dentro dela. Então, para aqueles que estão chegando dentro da Umbanda, você não precisa conhecer o preto velho, porque o preto velho já lhe conhece. Você não precisa conhecer o caboclo, porque o caboclo já lhe conhece. Sim. Você não precisa conhecer o boiadeiro, o baiano, porque ele já lhe conhece. Você precisa conhecer dentro daquilo que Deus oferece a você, filho, os mandamentos que Deus quer que você seja um praticante da religião. Viu, meu filho? Graças. Isso é Umbanda. Vó, fala mais, vó. Que mais que a Umbanda, vó? A mulher é a luz da escuridão, né? Oh, graças a Deus, vó. Eu gostei do que o vô falou, que é a casa de todos. A casa de todos, vó? Não é? Sim. É a casa que acolhe. É a mão sobre a ferida aberta. Oh, meu Deus. Né, filho? Isso é a Umbanda. Paz e amor. Filho, o hino da Umbanda se canta por cantar. Mas para e cante para você mesmo. Olha a mensagem que se é passada. Sim. Mas me fala se é seguida. Eita, bom. Não é? Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maior. Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor. seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. É força que nos dá vida e a grandeza nos conduz.